Boca esse teu sol, a esse dois cambuí, por dentro de duas cascas de ovo de passarinho, viver sem você, isso não, sozinho no sertão. Viver sem você, isso não. Sozinho no sertão, isso não. Vou deixar de ser valente pra ser homem bom, vai ver. E já fiz um juramento pra me casar com você. E se você consentir com a nossa união, cabocla, você vai ver que eu sou bom de coração, mas viver sem você, isso não. Sozinho no sertão, isso não. Viver sem você, isso não. Sozinho no sertão, isso não.